anticipated moment in racing. Bom, pessoal, voltamos então agora, né, para o último bloco do podcast da edição número 84, né? Vamos aqui responder as perguntas do fã e logo mais que dá os entrelists aqui, os horários para os finais, para o final de semana aí, que acontece, vai acontecer em Pocono e em Iowa, né? A Xfinity vai estar em Iowa nesse final de semana. E a Truque e a Sprint Cup em Pocono, né? Para a Windows 10 400. E vamos lá então, pessoal. As perguntas aqui vieram do Loucos pro NASCAR, né? E tem duas perguntas aqui do Doug Nery. O Doug Nery fala assim: faltando 6 corridas para o fim da fase preliminar do campeonato regular, vocês acreditam ainda em uma grande zebra ganhando uma prova e se classificando para o Chase? Sem ser o Andy Mendiga em Austin's Glen. Bom, eu e o Elão, né, comentamos bastante sobre isso daí, sobre os que estão ali na rabeta ali, né, estão ali no meio de campo ali, que pode vencer uma corrida ainda, né, até eu e o Elão quebrou o pau sobre o Kyle Larson, né, que não foi eu que dei eu que falei que o cara era o mito. Mas muitos aí que chamam ele de mito falou que o cara ia ganhar 12 corridas. E até agora não ganhou nenhuma. Mas ele tem talento para ganhar. E vem aí duas ou três corridas aí, né? Vem três corridas aí que ele é bom. Bristol, ele é muito bom, tem um ótimo desempenho em Bristol, né? Tem Michigan pela frente, com que ele anda muito bem. E vem mostrando, né, onde que eu fui falar, eu comentei que ele teria, se caso desse certo na NASCAR, ele fosse para uma categoria que corre só misto, tipo uma Tudor da vida, né, que acontece nos Estados Unidos aí, ele se daria bem. Então, o Kyle Larson vem mostrando uma habilidade muito grande nos road course. Eu acredito numa vitória tanto do AJ Mendinger, né, como do Kyle Larson. Tanto é que ele fez um grande trabalho, mais um grande trabalho, num road course, que foi a última corrida que aconteceu, foi em Sonoma, né? Então, assim, o Kyle Larson é o nome, né? Além do AJ Mendinger também, que é outro nome aí. E temos aí, quem sabe, um Greg Biffle da vida, acerta a mão em Michigan aí, consegue uma corrida, faz uma estratégia diferente, né? Difícil o Greg Biffle, porque o Greg Biffle vem com um mísero top 5 e 2 top 10 no ano aí. Complicado as coisas pra ele, né? O Tony Stewart é um dinossauro, um cara que pode vencer a qualquer momento aí, é dono de equipe, trabalha muito bem. Mas o Tony Stewart, meus amigos, pasmem, ele tem apenas um top 10 nessa temporada. Muito, mas muito abaixo da média dele aí, né? Mas com esse novo regulamento não quer dizer nada, né? Você pode ter nenhum top team, o top 5, vitória, nenhum nada o ano inteiro. Mas você chegar em Richmond, você vencer a corrida, tá dentro do top team e se classifica, e você for regular nas últimas 10 corridas do ano, você é campeão, né? Lembrando que na última corrida você só precisa chegar à frente dos outros 3 concorrentes seus aí para o título. Então, assim, tudo pode acontecer. O Tony Stewart pode dar virada de mesa, né? Com um top team apenas, ele vencer Richmond, por exemplo, ir pro Chase, arrumar o carro pro Chase, ter um bom carro no Chase, ter um carro afinadíssimo pro Chase aí, e ser campeão. Pode acontecer, claro, por que não? Porque agora o campeonato regular, o Chase agora, né, anula todo o campeonato regular. Não interessa o campeonato regular se teve 4, 10, 15, 20. Venceu as 26 corridas no campeonato regular. Isso tudo é jogado fora, né? Quando começa o Chase, lá em Chicagoland, lá, tudo é jogado fora, tudo é passado uma régua. Fala, ó, parabéns, você fez tudo isso até agora, mas daqui pra frente não vale mais nada, tá? Daqui pra frente você tem que fazer tudo, conquistar tudo de novo se você quiser ser campeão. Esse é o formato do Chase. Por isso que às vezes eu sou contra o Chase, tá? Eu ainda tenho meus receios pra falar do Chase aí, porque eu sou um pouco contra o Chase. Sempre fui, nunca fui a favor. Acredito que o Chase não é a maneira maneira mais correta de você no dentro de um automobilismo, né, querer fazer uma eliminação, porque você pode ter, por exemplo, um problema de motor que não tem nada a ver com você, você é bom piloto ou não, né? Você tem um problema de motor, você não está testando se você é um bom piloto ou não. Você está tendo um problema de motor que pode acontecer a qualquer momento, que pode tirar a corrida. Então podemos ter um cara muito bom que não é campeão e podemos ter um cara que teve sorte, né? Foi aí se classificando aí nas bacias das almas, aí tendo sorte e acabou sendo campeão. Mas aí é outra história, outra conversa, e toda vez que eu falo isso daí, ninguém nunca me entende. Alguém aí deve me entender, mas poucos me entendem. Mas enfim, vamos para a pergunta do Doug, né? Com metade das coisas completadas, gostaria que fizesse uma análise sobre as regionais da NASCAR, tanto na KN como na KN Wish e na iOS, né? Além da Welling Tudor, da Modified Tour e da Southern Modified Tour. Quem tem boas chances já avisa quem tem boas chances de já avisar as categorias principais. Quem pode ser as grandes promessas e ter uma oportunidade nas principais, mesmo que particularmente, e quem tem sido o Rookie of the Year, na opinião de vocês? Bom, Logue Nery, essa pergunta é um pouco mais complexa, precisa ser um pouco digamos ser mais. Eu preciso dar uma reformulada nessa resposta tua aí, né? Fazer toda uma cronoanálise aí, melhor, na categoria aí, para te falar. Eu tenho aqui um nome que é o um nome de um cara aqui, por exemplo, na KN West, né, que é um cara muito bom, que é o William Byron. O William Byron é um cara muito bom na KN West, é um cara que eu vejo um certo potencial nele aí, né? O Gray Gowding é um piloto já da Gibbs, né? Fez uma parceria ali com o Kyle Busch ali, talvez vai aparecer ele na KBM ali. Já tem um contrato assinado, fez as primeiras corridas. Também é outro piloto, mas eu vi que esse ano o ritmo dele caiu um pouco, já não vem sendo tão bom assim. Mas esse William Byron aí é meio diferenciado, esse cara aí. Tem o Austin Hill também, é um piloto que eu já vejo um tempo ele andar aí nas categorias de base aí. E outro cara também que me chamou muita atenção é o Scott Hector. Hector, ele que é companheiro do William Byron, né? Na equipe do Jason Marks. Então é outro cara bom aí, são pilotos bons aí que pode se despontar aí num futuro próximo aí, principalmente o Lombardo, tá, pessoal? É um cara muito técnico. Pausa para a água, desculpa. É um cara muito técnico, um cara que eu vejo um certo potencial nesse Lombardo aí. Não vejo um potencial assim espetacular, mas é um cara técnico. Então tô gostando de ver ele andar. Na Oeste, se eu falar pra você quem eu acho que vai ser o cara que vai despontar aí, eu vou ser muito ingrato, porque temos um campeonato aí, digamos que o mais acirrado de todas as categorias aí, né? O campeonato da Oeste. A Oeste tá pegando fogo, né? Separados apenas por 11 pontos aí do primeiro ao quinto aí, o negócio tá pegando mesmo, né? Tem o David Mirren, que é um piloto já, que já chegou a aparecer na Truck Series aí, né? O David Mirren é um piloto que eu sempre tive de olho nele. Ele já fez boas corridas, esse David Mirren. Mas por enquanto, inclusive até esse ano tem vitória, tá, pessoal? Mas por enquanto, assim, não sei se falta dinheiro para ele, não sei o que falta para ele aí, para ele começar a despontar aí e, sei lá, sabe? Hora de ser campeão aí. O David Mirren já tá no, na KN West aí. Já faz um tempinho já que ele está nessa categoria aí, né? Ele fez a sua estreia lá em 2007. Então já está indo aí para quase 10 anos na categoria. Fez umas participações na Campeonato Truck Series. Vejo que ele não está muito preocupado em sair dali. Parece que ele está querendo se firmar um pouco mais ali, se concretizar por ali mesmo. Não vejo ele migrando para a equipe grande. Vai ser um piloto ali regional ali da Oeste ali que vai fazer de tudo para ser campeão aí. Ele tem um segundo, ele foi vice-campeão, né? Se não me falha a memória, em 2010 ele foi vice-campeão, né? O David Mir, quando ele fez o campeonato, um dos campeonatos completos que ele fez, que regularmente ele não vem fazendo o ano completo. Ele fez o ano passado, né? Fez o full, mas não foi campeão. E esse ano aí está fazendo full esse ano e já tem uma vitória. Então ele é um cara que eu vejo um bom talento nele aí, mas é um piloto que já fica aí, tá lá um tempo ali na West ali. E temos outros caras aí, né? Os do primeiro ao quarto aí, o David Mirra atualmente é o quinto colocado no campeonato. Temos outros caras aí, né? O Chris Eggleston, ele é um também dos líderes aí, o Noah Gragson, o Grayson Hess e o Ryan Patrick. Eles são os outros caras aí também que são muito bons aí, né? É até complicado eu falar quem realmente de todos aí, quem é melhor, mas eles vêm se despontando muito bem aí, né? É, tem outro cara também aqui também, o Brandon McReynolds, é o filho do comentarista que era da Fox lá, né? Vocês devem lembrar do McReynolds, ele é filho daquele comentarista. Então é outro cara bom também, outro cara que anda muito bem. Então, pessoal, então o Doug, o pessoal também, né? Esses são os caras aí da West aí, né? É, falar um pouquinho da Welling, né? Da Welling tem o Woody Piquet e o Ryan Preece. O Ryan Preece eu penso que vocês já devam conhecer ele, né? O Doug Cobb também é outro cara. O Todd Zeigler também é outro cara que está há muito tempo aí também na Modified Tour aí. O Bob Santos é um outro cara que também já está muito bem aí na categoria, já firmou muito tempo aí. Parece que vai ficar por aí, assim como o Ryan Preece, assim como o Doug Cobb, né? São os caras que vão ficar por aí mais ou menos esse tempo aí. Agora, não vou falar da Certain, né? Da Certain Modified Tour, que, sinceramente, é uma categoria que eu acompanho um pouco menos. Então, prometo, vou estudar e na próxima edição irei falar da Certain. Então, eu não vou falar muito dela não, porque essa, a Certain, eu acompanho muito pouco. Eu não, assim, tem os caras bons ali, né? Tem o Jason Myers, tem o cara que tem um nome complicado lá, Bruno Noss, terceiro lá também, é outro cara bom lá. Até ele ganhou a última corrida em Caraway, que é uma pista fantástica, né? Uma pista meia milha ali, 0.4, nem meia milha, um oval pequenininho, 0.250. Um oval pequenininho ali, uma corrida fantástica aí, uma corrida muito boa, né? Tem o Brute Mars, que é o líder, o Ryan Preece também, que de vez em quando participa das corridas, que vem lá quando tem as combinadas lá. Então, a Certain eu não vou falar muito, mas eu prometo estudar para falar um pouco mais dela, né? Mas temos aí alguns nomes aí, temos algumas figuras já marcadas aí na Certain. Claro que o Jason Mears e o Brett Mars, eles são sim os de maior foco, né? E, curiosamente, né, o líder do campeonato, o Jason Mears, não tem nenhuma vitória, né? Não tem nenhuma vitória ainda, só o Brett Mars, que é o segundo colocado, que tem uma vitória. Mas ele ainda não é o líder por questões de regularidade. O problema dele realmente é regularidade, né? Ele está devendo a regularidade dele aí. Apesar que, né, apesar que o Jason Mars vem sendo muito mais regular, né? Fazendo um grande ano aí, mostrando que regularidade é tudo. Fazendo um campeonato, vamos dizer assim, a la Matt Kenseth aí, né? Não teremos uma vitória, mas também tem todas as corridas dentro do top 5, né? A primeira corrida lá em Callaway, ele foi o... Callaway é uma corrida que eles correm 3, 4 vezes no ano, tá, pessoal? Eles correm várias vezes no ano essa corrida em Callaway lá, que é digamos que é a casa deles lá, eles andam lá tem Joá, né? Então, assim, o Jason Mears, ele foi... A primeira corrida do ano que eu acompanhei, né? Ele fez pole, terminou em segundo, e a última corrida em Callaway, essa aí eu acompanhei um pouquinho, ele foi o segundo colocado. Então, essas são as diferenças aí, né? O Jason Mears está todas as corridas dentro do top team. Já o Bert Myers, ele não está todas as corridas. Ele ficou na corrida em Callaway, ficou fora do top team aí. Por isso ele perdeu a liderança para o Jason Mears. Eu tenho uma curiosidade também se os dois são irmão ou parente. Eu acho que tem uma ligação entre os dois aí. Tá? E claro, falei aí também, né, do Joey Brunoyos terceiro aí, né? Esse cara aí também que é muito bom. É um cara que já tá. Esse Brunoyos terceiro aí tá há muito tempo na categoria. Já é um dinossauro aí que tá há um tempinho na categoria já. É um cara que tá sempre. Como ele tá ali sempre ali, então aqueles caras osso duro de roer, né? Então ele sabe o caminho das pedras aí, esse cara aí. Então ele já conhece muito bem os caminhos aí. Ele, o Brunhosa III, tá aí desde. Ele tem a minha idade, pessoal. Ele é 33 anos aí. Ele tá lá desde 2006, quando ele estreou na categoria lá. E ele só para falar para vocês aí, ele é tetracampeão da Certain Modified Tour. Certo, Doug? Espero que tenha essa pincelada que eu dei aí nas quatro categorias. Espero que tenha te ajudado, né? Tenha você saber mais ou menos quem é quem aí, né? Eu vou ficar te devendo mais informação, principalmente sobre os hooks, né, do ano aí. E, mas quem é quem aí, as peças do xadrez, ele quem é mais ou menos são esses caras que eu falei aí, né, nas quatro categorias. Certo, Doug? Na próxima, eu vou tentar toda a edição trazer um pouco das categorias, igual eu fiz na edição passada, né? Trazer todas as edições, ou trazer um pouco dos regionais também no último bloco, igual eu fiz na edição passada, eu trouxe, né? Eu acho que, se não me engano, foi até no primeiro bloco que eu falei. Ou faço no final, ou faço no começo, para falar um pouco também das categorias regionais aqui. É interessante saber quem está por vir aí no futuro para a NASCAR, aí, quem deva vingar, quem vai ficar por aí, quem consegue título, por quê, como. Eu prometo já colocar em prática aí nas próximas categorias aí. Perdão, nas próximas edições. Bom, vamos passar aqui então, né, para o final de semana. Como será nosso final de semana automobilístico, né? Como será nosso final de semana da NASCAR aí, né? Temos aí pouco, não, sempre recheado de emoções aí, né? Lembrando que pouco na primeira corrida é a Arca e a Cup, e na segunda corrida é a Truck e a Cup, né? Então a Cup sempre carrega uma categoria. No primeiro final de semana é a Arca, e o segundo final de semana é a Truck Series. Lembrando que sempre temos grandes corridas, e sempre uma corrida muito rápida. Já chegou, se eu não me falho a memória, teve corrida de uma duração de apenas uma hora. Corrida rápida demais aí, lá em Pocono. Por ser uma pista muito rápida para os truques aí, então eles conseguem desenvolver muito rápido essa corrida aí. Então será uma corrida muito rápida aí. A corrida da Truck Series acontece sábado à tarde, sábado à tarde, às 2 horas da tarde, a largada aí, né? A Pocono Mountain 150, lá em Pocono. O entrelist aqui para vocês aqui, eu vou só dar uma passada nos principais aqui, né? Vamos ter aí bastante pilotos aí querendo colocar nos olhos da molecada aí, né? Então vai ser um festival aí de truque apelão. Por exemplo, Kevin Harvick vai no 00, geralmente é o Cole Custer, mas dessa vez vai ser o Kevin Harvick, né? O outro também que vai aparecer aí também é o Brad Keselowski, também vai no 29. Austin Dillon volta na Truck Series, vai no 33, né? O Kyle Busch vai no 51. Então vamos ter aí, né, muito trabalho para o Eric Jones, o Matt Crafton, o Johnny Sauter, são os caras que lutam pelo título aí, né? O Tyler Reddick. Essa corrida aí todos vamos lembrar daquela vez onde que ele tirou o Germán Quiroga. E o Pedro Mugatti ficou puto da vida, falou que o Tyler Reddick tinha 76 pontos da NASCAR. Então, a molecada vai ter trabalho com esses caras aí. Eu tenho certeza que esses quatro truques aí vai estar injetadaço, vai estar apelão demais. E vai ser difícil eles pegarem os contenders, né? Pegarem esses caras aí. Então, assim, eu já vejo para eles aí top 5 aí é vitória. Quem, por exemplo, Eric Jones aí, para ele top 5 é vitória, né? Primeiro, segundo ali, ou terceiro ali, top 5 para mim é vitória. Então, eu vou achar um vencedor aqui, apostar num cara aqui. Eu vou, pelo momento que tá passando, pelo tudo que tá acontecendo aí, eu vou apostar no Kyle Busch, né? Pelo momento que ele tá vivendo aí, o Kyle Busch vai ser o vencedor dessa corrida. Depois, pessoal, continuando na linha cronológica do negócio aí, né? Vamos para Iowa, no sábado à noite, né? Lá em Iowa, sábado à noite, acontece a US Cellular 250, né? Corrida que vai acontecer, as largadas previstas para as 9 horas da noite, né? O entrelist aqui de Iowa aqui, tá com 39 carros, o preliminar. É, então eu penso que todos irão largar, né? Todos que se inscreveram irão largar. De diferente aqui, o mais espantoso aqui, é que o Eric Jones sai da Truck Series, pega o helicóptero e voa para Iowa para correr essa corrida lá no sábado à noite, lá, né? Então vai ser muito interessante. O Eric Jones, ele não entrou no carro lá em Iowa, acaba de sair final de semana de pouco, não entrou no carro e tá indo lá pro carro 54 em Iowa ainda, o Eric Jones aí. Então, um double travel duty aí para o nosso amigo Eric Jones aí. Vai ser interessante, e se ele vencer vai mostrar o tanto que ele é versátil, né? Assim como o Kyle Busch aí, como eles são versáteis. Corre num carro, numa pista, vai, muda de pista com outro carro e ainda vai se dar super bem. Vamos ver o desempenho aí do Eric Jones com o carro número 54. Bom, no carro número 15 vai o Rick Ware, no carro número 20 da Gibbs vai estar o Kenny Wallace, o Ryan Blaine vai estar no 22, o Dino Lampton vai estar no 25, o Brandon Jones vai estar no 33 e o Ben Rhodes vai estar no 88 da Junior Motorsports. A Junior já começando a colocar esse menino mais no carro e já pensando já em 2016, né? O Ben Rose, que é um prato da casa aí, é um piloto que com certeza deve ficar por aí, deve crescer com o time aí, né? É, tivemos aqui algumas atualizações aqui, né? O entrevista saiu na segunda, né? Hoje, terça-feira, já temos algumas atualizações aqui. O Anthony Cup vai estar no 15, o Jonathan Long vai estar no 97, e o John Jackson vai estar no carro número 13, a do Ramu no 40. E o Matt Ferrum vai estar no 70, no lugar do Derek Cope. Então no total aí deu 40, fechou os 40 carros aí. Então todo mundo vai estar na corrida, todo mundo vai estar classificado aí. De diferente aqui, nada de espetacular, pessoal, abrindo o entrelist aqui. É, vai ser interessante porque não temos nenhum Cup Drive na lista aí, né? Então, eu vou apostar na vitória do Ty Dillon. Pra mim, o Ty Dillon vai vencer aí, vai desencantar, que ele tá precisando de uma vitória, o Ty Dillon aí. Vai vencer essa corrida aí, desencantando aí. Vamos ver se o Ty Dillon vai conseguir corresponder ao que eu imaginei dele aí. É, vamos aqui para o entrelist da Sprint Cup. Deixa eu só achar o entrelist aqui. Vou achar um entrelist aqui. Enquanto o entrelist está carregando ali, pessoal, dá uma olhadinha aqui. A corrida ainda aos 10.400 acontece no domingo à tarde, por volta de 2h30, 2h40 ali, a largada ali da Windows 10.400. Só para falar do Windows 10 aí, né, pessoal? Porque quem gosta de tecnologia aí, o Windows 10 foi liberado para quem tem a versão 8, do Windows 8.1, para quem comprou essa versão aí. A R$25,00 que compraram essa versão do Windows aí. Quem tem esse Windows 8.1 tem direito de graça de baixar o Windows 10. Tem a opção aberta e tem a opção também já livre já para acesso aí, para teste aí. Então, quem tem o Windows 10 aí, aproveita aí a oportunidade aí que o Windows 10 já chegou para nós. É, quem sabe o Windows 10 vai ser a salvação de todo mundo aí. Então vamos lá, pessoal, o entrelist aqui, quem tem diferente aqui no entrelist? 43 carros, todos que estão inscritos vão largar, né? Inclusive o amigo do meu amigo aqui do... O meu amigo aqui do Hélio Lima aqui, o Tim Hill, vai largar no 62, né? Deve ter alugado esse carro aí, vai alugar no 62. É, diferente aqui, pessoal, ninguém. Ninguém diferente aqui, ninguém vai ser de diferente mesmo aqui. Vamos lá. É, vitória, quem vai ser o vencedor dessa corrida aí, pra mim, na minha opinião? Eu não vou postar mais uma semana no Jeff Gordon não, porque devia postar nele faz 4 semanas. É, pra mim, o vencedor dessa bagaça aí vai ser o eu não quero postar nenhum dos caras que vem ganhando sempre aí não. Pra mim, o vencedor vai ser o Joe Logan. Joe Logan vai vencer essa corrida aí e vai ser o vencedor da bagaça aí da Windows 10.400. Bom, pessoal, é isso aí, né? Os horários já passei para vocês. Então, pessoal, esse foi o resumo aí, né? De como vai ser o nosso final de semana. Eu creio e espero que a Fox Sports transmita as corridas ao vivo, né? É, eu não assisto a corrida ao vivo, mas... Eu assisto a corrida ao vivo, mas Não, às vezes não assisto pela Fox Sports, eu sempre assisto pela internet, ouço pelo rádio, né? Então, mesmo assim, aí eu espero que a coisa seja, porque eu sei que a grande maioria assiste pela televisão e gosta de assistir pela televisão. Então, eu quero que todos acompanhem a corrida, independente de qual maneira vai se acompanhar a corrida. Pessoal, terminando por aqui, para conversar com a gente, você já sabe o caminho, no Twitter, no Big One Brasil. Tem a no Facebook, né? Tem a página do nosso podcast Triwide. Tem também a Loucos por NASCAR, tem a NASCAR Home Tracks. Tem também a página do meu amigo lá, do Lucas Sherry, o Luke Dog Brasil. O Big One também tem tudo lá, tem todas as informações, horários. Tem também o pós-corrida aí também, né? O pré-release aí pós-corrida. Então, assim, formas de acompanhar a NASCAR que você tem. No Twitter lá, tá com dificuldade para assistir a corrida no, via internet aí, não tem TV pra assinatura, assiste pela internet, tá com dificuldade? Manda o um Twitter pra mim, arroba Leoguina. Léo, como assistir a corrida? Eu passo o link pra vocês de corrida, da rádio, do leaderboard, aí pra vocês acompanharem da melhor maneira possível aí. Pessoal, vamos encerrando aí, né? Encerra essa edição aí, essa edição número 84. E na próxima edição aí, voltamos nessa próxima semana pra falar de Pocono. E já darmos nossos palpites para o Watkins Glen, né? A pista, a corrida lá em Nova York, lá, que aí sim teremos uma grande salada para saber quem vai ser o vencedor. Pessoal, vamos encerrando por aqui então e voltamos semana que vem. Uma ótima semana a todos, bom final de semana, boa corrida. Pessoal, cuide-se bem e voltamos semana que vem.